Nós já dissemos que não deixaremos de continuar a ter contas públicas em ordem, com certeza que sim, mas também já disse o Primeiro-Ministro mais que uma vez. E vocês que nos acompanharam nesta visita hoje e que veem este território, percebem bem que agora, para reconstruir estes territórios, a prioridade é encontrar os recursos que forem necessários. Não, obviamente, não vamos estar a decidir se é mais milhão, menos milhão, se é mais euro ou menos euro. Nós vamos colocar os recursos que são necessários para reconstruir estas comunidades e para reconstruir estas empresas, mantendo contas públicas em ordem, mas não faltando com aquilo que faz falta para reconstruir estes territórios. Mas os 100 milhões, então, poderão ser bem mais, é isso? Os 100 milhões da reconstrução das empresas é uma questão que tem vindo a ser bastas vezes colocada. É uma dotação que definimos como necessária para esta reconstrução, tendo em conta as experiências anteriores e, nomeadamente, a mobilização dos seguros que se espera e que sabemos que vai acontecer, até porque houve várias empresas grandes que foram afetadas e com prejuízos elevados, mas das quais já temos informação de que têm seguros para recuperar essa sua situação. Um dos casos, aliás, um dos maiores aqui no Conselho de Oliveira, do Hospital.